Inca Inspira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de noite no sereno espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. Sem um aceno, ele pega na viola e a lua por esmola vem pro quintal desse moreno. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoredos já não contam mais segredos, e a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos internaram-se nos ninhos, de tão triste essa tristeza cobre de trevas a natureza. Tudo porque, só por causa do moreno, que era grande, hoje é pequeno, para uma casa de sapé. Tão triste essa tristeza cobre de trevas a natureza. Tudo porque, só por causa do moreno, que era grande e hoje é pequeno, para uma casa de sapé. Canal 1. you. You're drying your hair, but I can't wait till you're through. And I'll start kissing the back of your neck, and you getting chills. Then you turn around and look in my eyes, you're perfectly still. So move on closer to me, it's where I want to be. The smell of your skin, the taste of your lips, you're all mine, you're all mine. Cancel our dinner reservations for two. And I get down on one knee and your eyes, they begin to glow. And you don't have to answer me, 'cause I already know. When you asking. Was there anything I could have said or done? Oh, I had no clue you were masking a troubled soul. God only knows what went wrong and why you leave the stage in the middle of a song. Took the stage, you shine just like the sun. Oh, I, that's what I keep asking. And was there anything I could have said or done? Oh, I had no clue you were masking a troubled soul. In the middle of a song. Thoughts I hear a mockingbird sing. This old world really ain't that bad a place. Oh, I, there's no comprehending, and who am I to try to judge what's plain? Song, your beautiful song, you're absolutely beautiful song. Terças-feiras, às 23 horas, atravessamos os 7 mares e os 5 continentes para descobrir um pouco mais do mundo em que vivemos. Eruditânia, um programa com a duração de 60 minutos, onde falamos com cidadãos anónimos que nos contam o dia-a-dia do país onde vivem, mediante a sua experiência de vida. Eruditânia, um programa de locução espanhola, todas as terças-feiras, às 23 horas, no Canal 1. O Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizá te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entiendo este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor. Here today and tomorrow gone. He's got no hope, he's bound to roam. Where he hangs his hat is a home sweet home. Roll on, boys, roll, don't you go so slow. Roll on, boys, roll, don't you go so slow. Hi-yo, ho, ho, hi-yo, ho. You roll like cows never rolled before. If I was rich as Diamond Joe, I'd work today, then tomorrow, no. For the work is so hard and the pay is low. I don't give a damn if I work or no. Roll on, boys, roll, don't you roll so slow. Roll on, boys, roll, don't you roll so slow. Hi-yo, ho, ho, hi-yo, ho. You roll like cows never rolled end. Then I'll draw my time and I'll turn it in. Just one more tree and one more jail, then I'll head straight back to the Texas Trail. Roll on, boys, roll, don't you roll so slow. Roll on, boys, roll, don't you roll so slow. Hi-yo, ho, ho, hi-yo, ho. You roll like cows never rolled before. Well, I'll cross old Red and the Texas line, then I'll head straight back to that gal of mine. I'll sit in the shade and I'll sing a song, and I'll watch the herd as they travel on. Roll on, boys, roll, don't you roll so slow. Roll on, boys, roll, don't you roll so slow. Hi-yo, ho, ho, hi-yo, ho. You roll like cows never rolled before. Hi-yo, ho, ho, hi-yo, ho. You roll like cows. Luggers all sailed away from Roebuck Bay on that fateful day. The diver on the B-19 was Nakamura. Not yet 21, from the land of the rising sun, his homeland was the island Okinawa. In the deepest holes of the Lassipi chose to fulfill the pearling master's goals. Went the diver from the B-19, young Nakamura. His quest for the lustrous pearl, as strong as his love for the beautiful girl he'd wed when he returned to Okinawa. But it's goodbye now, farewell. say goodbye to Okinawa. For today, they'll bury you in West Australia. You will never be as one with the land of the rising sun. Sayonara, sayonara, Nakamura. From the west came a tropical squall, and the mercury began to fall. 40 fathoms deep was Nakamura. Set sail, no time to stage, for the storm began to rage. So they dragged to the surface the boy from Okinawa. The agony's in his eyes, an old Malay man cries. He knows that the bends have got young Nakamura. Helplessly they cursed as the diver's lungs near burst, and he died on the deck, the boy from Okinawa. And it's goodbye now, farewell. Say goodbye to Okinawa. For today, they'll bury you in West Australia. You will never be as one with the land of the rising sun. Sayonara, sayonara, Nakamura. To the diver's cemetery at Broome, bearing gifts all deep in gloom, they walked with the body of the diver, Nakamura. Headstones face the west, 1,000 divers lie at rest, and they're joined today by the boy from Okinawa. And it's goodbye now, farewell. Say goodbye to Okinawa. For today, they'll bury you in West Australia. You will never be as one with the land of the rising sun. Sayonara, sayonara, Nakamura. And it's goodbye now, farewell, sayonara, Okinawa, kimi ga nemuruchi, nishi Australia. Às 5 da manhã, há um espaço dedicado à música erótica e de dança. Sextas-feiras, 5 da manhã, no Canal 1. O Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Fiquei te esperando sem poder dormir,

voltei pro meu rincão, onde um dia fui guri, com mágoa no coração por um amor que perdi. Calou-se a voz da garganta, calou-se a gaita banheira, derramando silêncios envolto em lidas campeiras. E tem moça bonita no fandango, Nossa Senhora de Lourdes. Mas agora estou de volta pro entreveiro do meu povo, quase morto de saudade pra tocar um baile de novo. Tirar da alma da gaita o fibrigito de esperança, valendo a quem precisa nos volteios de uma dança. Desses bailes numa dessas madrugadas, esse amor me aparecer, não vou fazer quase nada. Um suspiro da gaita vai me abrir a cicatriz, choro, sufro por dentro, lembrando tempos felizes. Bem chacoalhadinho, meu compadre. Então puxo uma maneira, dando em tono pro meu braço. Passei os olhos na sala, no controle do compasso. Não existe nada igual, um surungo de galtão, um suspiro de uma china debulhando o coração. Eu gostei do baile, velho. Então puxo uma maneira, dando em tono pro meu braço. Passei os olhos na sala, no controle do compasso. Não existe nada igual, um surungo de galpão, suspiro de uma china, debulhando o coração. E tem prendinha bonita na sala. Obrigado pelo carinho. Um chamamezito para os apaixonados. Oi, mano. Canal 1. Thank you.

bekamen die Mädchen immer gleich den stolzen Blick. Für eine Nacht bei ihm zu sein war für die meisten das allerhöchste Glück. Und all die Namen auf der tätowierten Brust beweisen sein Talent. Doch heute, da schämen sich die Damen, weil sie dadurch ein jeder kennt. Denn der Geruch seiner Achselhöhlen strahlt heute keinen Frühling mehr aus. Und am Abend sitzt er ganz allein zu Haus. Denkt an Zeiten und damals und dabei fällt ihm ein, viel zu gut gelebt, um heute noch jung zu sein. Das Vorbild, weil ihm niemals was daneben ging. Er wusste stets, dass wenn er sprach, ein jeder Blick von uns an seinen Lippen hing. Ein jeder suchte seine Freundschaft und man ließ sich immer gerne mit ihm sehen. Wenn er heute total verbraucht durch unsere Straßen wandt, kann man das nicht verstehen. Denn der Geruch seiner Achselhöhlen strahlt heute keinen Frühling mehr aus. Und am Abend sitzt er ganz allein zu Haus. Denkt an Zeiten von damals und dabei fällt ihm ein, viel zu gut gelebt, um heute noch jung zu sein. Denn der Geruch seiner Achselhöhlen strahlt heute keinen Frühling mehr aus. Und am Abend sitzt er ganz allein zu Haus. Denkt an Zeiten von damals und dabei fällt ihm ein, pensamento, reflexão, partilha de momentos, de histórias, de vivências, de pessoas e de coisas. São estes os componentes de Café Brasil, o espaço apresentado e realizado por Luciano Pires, que vai ao ar aqui no Canal 1, de segunda a quinta-feira, a partir das 8:30 da noite.